sable, balançable. Por sinal, essa esfera que me tentava sem me olhar, nada mais era do que um som que me levava a tentar fugir. Sem saber porquê, desisti pra te dizer: não dá mais, quero mais. Se não for assim, esconde esse sorriso que me faz querer matar por mais. Mais, mais. Só assim dá para mim conseguir que não doa mais, que me deixes ir, que me libertes de ti, que não me faças sentir. Eu não quero cair, não me posso entregar sem que percebas que não podes julgar. E eu quero tentar poder acreditar que o aperto cá dentro um dia vai acabar. O monstro em mim não irá sucumbir, não desfalece por não conseguir. Que olhes para mim, que me faças existir. Por isso esconde esse sorriso que me faz querer matar por mais. Mais, mais. Quero mais, mais, mais. Por isso esconde esse sorriso que me faz querer matar por mais. Mais, mais. Tá por mais. Mostra-me a consciência. aos truques de papel, luz de noite, suadamente e totalas de pincel, largo e espera e sigo sul, para que aqui minha, meu anjo azul, fica forte de ser amada. Quero que saibas que ainda não te disse nada. Pede-me a paz, dou-te um loto livre, assim sou eu. É um pouco mais, solta-te a voz lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse pior teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse pior respirar e tu a culpa de ninguém, se eu fosse pior teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse pior respirar e tu a culpa de ninguém. Cowboys, Dante and the Whip. Estão a telefonar?

vida. Pensei que fosse mais fácil contigo longe. Afinal, dói muito mais a tua ausência que a indiferença da tua presença. Por isso peço-te, volta. Saíste a correr, nos meus olhos ficou a chover e o sol parou de brilhar e o vento de soprar. O coração que fingiu, afinal foi o teu que partiu. Como a minha ternura foi para ti uma aventura. Não quero pensar que esteja a sonhar. Não quero saber se é humilhante dizer. Só te peço, volta para mim. Não aceito que chegou o fim. Não sei viver sem ti. Não vou esquecer o que vivi. O que disseste, o que quiseste. Foi apenas brincar sem saber que o amar não é assim em vão. Quebra-se logo o coração. Onde é que errei? O que é que não dei? Vem para ver de repente que estás longe. Indiferente ainda sonhei, mas em vão porque logo acordei. Estou tão revoltado, sinto que fui enganado. Guardo em acreditar que a saudade iria ganhar. Fico à espera que um dia possas voltar. Se o sol conseguisse, a porta se abrisse. Se o vento soprasse, eu depois te encontrasse. Quero apenas uma explicação, porque deixaste o meu coração. Não sei viver sem ti. Não vou esquecer o que vivi. O que disseste, o que fizeste. Foi apenas brincar sem saber que o amar. Não sei onde isto vai dar. Eu sei que errei, mas tento voar. Sabes, só te peço, volta para mim, pois eu não aceito que chegou o fim. Não sei viver sem ti. Não vou esquecer o que vivi. O que disseste, o que quiseste. Foi apenas brincar sem saber que o amar não é assim em vão. Quebra-se logo o coração. Onde é que errei? O que é que não dei? Para ver de repente que estás longe. Não sei viver sem ti. Não vou esquecer o que vivi. O que disseste, o que quiseste. Foi apenas brincar sem saber. Não é assim em vão. Quebra-se logo o coração. Onde é que errei? O que é que não dei? Para ver de repente que estás longe. Não sei viver sem ti. Não vou esquecer o que vivi. O que disseste, o que quiseste. Foi apenas brincar sem saber que o amar não é assim em vão. Quebra-se logo o coração. Onde é que errei? O que é que não dei? Para ver de repente que estás longe. Indiferente. Oh. onde vivia Mariquinhas. Mas está tudo tão mudado que não vi a nenhum lado as tais janelas que tinham tabelinhas. Do resto do chão ao telhado não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pregado e azulado onde havia as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que alegrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas. Quando é noite de guitarra e de farra, estava alegre a Mariquinha. As pintinhas perderam de toda a graça, porque hoje uma vidraça com cercadura de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos penhores entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça da casa da Mariquinha. Portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui.

Canal 2, Antena Web. Passavam cenas da minha vida, cada cena de alegria ou de dor. Ficavam na areia dois pares de pegadas da trilha seguida. Assim o Senhor andava ao meu lado e fui ver passado no caminho. Porém, ao olhar atrás, senti-me abandonado. Nas horas mais difíceis eu estava sozinho. Vi com tristeza e sem fé. E fiquei revoltado até de ver as cenas ruins da vida abandonadas. E disse então ao Senhor: eu que te trago no coração, vejo nas pegadas na areia que me deixaste na hora da aflição. O Senhor então respondeu: filho, filho meu, te achas abandonado assim? Por ti fui crucificado e ainda duvidas de mim, filho. Jamais te abandonei, viste só umas pegadas na areia, as pegadas eram te levei, as pegadas eram minhas e meus braços te parece que se vai a vida. Se vai, se vai, se vai o amor. A gente sente que o mundo termina. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. daquele que vive recordando com nostalgia, porque recorda e vive do passado e o futuro é a esperança. Vai para a rua e toma um pouco de ar, que por enquanto não termina o baile. E as mágoas quando são de amores, que doem menos se conquistas alguém. Se vai, se vai, se vai um amor. E nos parece que se vai a vida. Se vai, se vai, se vai um amor. A gente sente que o mundo termina. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Se vai, se vai, se vai um amor. E nos parece que se vai a vida. Se vai, se vai, se vai um amor. A gente sente que o mundo termina. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Eu te digo que é mentira. Canal 2. Por uns dias fiquei tão só nesta vida vazia. E aqui estou eu a sofrer, sem nada poder dizer. Levou tudo o que eu tinha, perdi o norte e a minha alegria. Mas com o tempo vou esquecer. Não fui feito para por uns dias. Fiquei tão só nesta vida vazia. E aqui estou eu a sofrer, sem nada poder dizer. Levou tudo o que eu tinha, perdi o norte e a minha alegria. Mas com o tempo vou esquecer. Não fui feito para perder. Foi paixão por uns dias. Então só nesta vida vazia. E aqui estou eu a sofrer, sem nada poder dizer. Levou tudo o que eu tinha, perdi o norte e a minha alegria. Mas com o tempo vou esquecer. Não fui feito para perder. Essa mulher da cidade parecia tão serena, com seu sorriso não tinha vaidade. Logo na quinta-feira fomos dormir para o palheiro. Foram 3 dias inteiros e no domingo acordei sozinho. Mesmo em acreditar que eu nunca fui só tua, que mal fiz eu? Será que perdi estás, não voltará. Ficar só nunca pensar, sempre te amar. Viver sem ti não pode ser. Posso insistir.